Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, olá, ouvintes! Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de espetacular aqui na nossa Antena Web. Pois é, quarta-feira, mais uma edição em que vos vamos trazer grandes músicas. Hoje temos ao vivo, aqui não faltam, os três primeiros vêm já a seguir. Vamos começar com La Différence, a música de Lara Fabian, em francês, mas depois vamos passar pelo Brasil para ouvir os Roupa Nova com o tema Linda Demais. Esta primeira sequência vai mesmo acabar em Portugal com os The Weasel e o tema Mundos Mudos. Também, como é lógico, ao vivo. São as três primeiras da edição de hoje do nosso espetacular. Vamos à música. O palco espera-nos. Avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Qu'est-ce que c'est beau? Leur peau ne s'éteindra jamais des différences. Elles se ressemblent, se touchent comme ces deux hommes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier. Ils s'aiment en silence, sans jamais mentir, ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. D'autres gens qui s'aiment si fort, qui s'aiment comme on dit normalement, de cet enfant tellement absent, de ce mal du sang qui court et tue si librement. Leurs yeux ne s'éloigneront jamais. Ils se reconnaissent, s'apprivoisent comme ces deux femmes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, elles s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ni se retourner, elles se font confiance. Si vous saviez comme elles se foutent de nos injures. Jamais mentir et se retourner, ils se font confiance. você fascina. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Vem fazer diferente. O que mais ninguém faz, faz parte de mim. Me beija outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Meu beijo de amor, muitos meus sonhos, só eu e você. Linda, conte a mim teu segredo. O meu sonho, diga quem é você. Ouvir a tua voz. Sei que a cena fora, mas todo dia chega a hora em que o lado esquerdo chora quando se lembra de nós. A vida corre tranquila, cada vez menos reguila, mente guida de parte e a cabeça não vacila tanto. Para a minha alegria e o meu espanto, pode ser que o passado fique por onde deve estar. Perderem-te imperfeito, já que não é mais perfeito. Este é um presente que eu aceito para atingir a tranquilidade que supostamente se atinge com a nossa idade. A verdade é que a saudade do que passou não é mais que muito, e muito, e muito. É mais que muita força que faça, ela passa por saber que te vivi. Tu deste, eu joguei, arrisquei e perdi agora. Tudo o meu, odeio o meu. Tudo o meu, odeio o meu. Tudo o mundo que eu odeio o meu. mundo que eu mudei o meu. Tudo no mundo que eu mudei o meu. Tudo no mundo que eu mudei o meu. Tudo no mundo que eu mudei o meu. Tudo no mundo que eu mudei o meu. Ligo, eu tento deixar mensagem, mas acabo por nunca arranjar a coragem necessária. Os temas menos partilhar contigo, cotidiano, habitual. Nada que se compare com os colorinhos de outras alturas, de outros abismos. Já que falo por eufemismos, gostava de dizer que ainda gosto bastante de ti. A casa está diferente, parece digna de gente. Alguns de sentar no sofá, com a TV pela frente. Comprei uma máquina de café XPTO, bem bonita, azul bebê. Ocasionalmente cozinho e bebo meu vinho. Esqueço fumo que nos dava aquele quentinho. Hoje em dia é mais à base do ar condicionado. Quando se tem a tentação, o clima quando lá quer que sabes tudo bem. Sei que tu mais ou menos sempre gostaste de brincar em perigosos terrenos. Em relação a isso, eu não sei o que fazer. E se calhar é por isso mesmo que dá não dizer que a verdade é que a saudade do que passou não é mais que muito e muito e muita. Mas por muita força que faça, ela passa por saber que eu te vivi. Tu deste, eu joguei, arrisquei e perdi agora. Ao Rui Mascena e à orquestra. Boa noite, pavilhão. Regressamos ao estúdio depois dos The Weasel com este Mundos Mudos. Vamos por terras do Brasil, ainda também para ouvir as músicas de Caetano Veloso sozinho e o famosíssimo tema de Ana Carolina e Seu Jorge. É isso aí, é a música que vai fechar então esta edição do Espetacular. Mas antes de lhe dizer qual é aquela que vamos ouvir já de seguida, quero convidá-lo a passar pelo nosso Facebook e a deixar lá o seu gosto. facebook.com/radioantenaweb. Fixe este endereço. Vai ver que não se vai arrepender. Passe por lá, então deixe o seu gosto e acompanhe as novidades que por lá vamos colocando. Quanto à última música, aliás, à primeira música da última sequência, chama-se La Vida es un Carnaval e é de um nome da música latina que jamais ninguém esquecerá: Célia Cruz. Ela viria a falecer alguns anos depois de ter gravado este tema e, aliás, este concerto. que foi gravado no ano 2000. Para ouvir então, senhoras e senhores, Célia Cruz, já de seguida com La Vida Es Un Carnaval, depois então Caetano Veloso com Sozinho e Ana Carolina e Sou Jorge com É Isso Aí. O palco espera-nos. Até para a semana! Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, pues la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Vivir cantando. Oh, oh, oh.